tive a noção. Não precisei presenciar para ver o estrago então. O elemento no chão, de bunda virada pra cima. Esta é a sina daqueles que tão mancadas, cara. Levou pipoco pra aprender que dívida é coisa séria. Não é besteira, na real, uma questão de honra. Ninguém gosta de ser tirado como um otário, desprezado muito menos como vacilão. Sapecaram fulano, sentaram o dedo legal. Foi bala de 12 PT, 32 e 8. Vários caras num Opala chegaram enquadrando, perguntando, questionando, não teve explicação. Essa é a lei da rua e é muito bom aprender. Não dar mancada, não sair da linha com ninguém. Muitos fulanos errados se foram dessa maneira, caguetando, achando que o crime é brincadeira. Ideia errada, fuzilado, bancada registrada. O papo aqui é ladrão, não é conversa fiada. Deu entrada, apareceu morto na quebrada. Tiros na perna, no peito e uma pá na cara. No boletim de ocorrência, o simples homicídio. Os caras daquele Opala estão todos tranquilos. O alvo era aquele otário e ele foi derrubado. Estão todos comemorando dentro de um barraco. Muita cerveja, muito churrasco, uma maconha nervosa e vários comentários. Só se ouvir o seguinte, ficou estranho, ficou pequeno. Vacilou, desandão, vai pro inferno mais cedo. Subiu, desceu, desandou na parada. Deixou brecha com os ladrão, deixou falha. A ladrãozada não perdoa um abraço. Meteram bala no fulano, foi pro saco. Subiu, desceu, desandou na parada. Deixou brecha com os ladrão, deixou falha. A ladrãozada não perdoa um abraço. Meteram bala no fulano, foi pro saco. Realmente o que ocorreu foi caguetagem. Trabalha jamais, só vadiagem, só malandragem. Que passava na cabeça daquele mano errado. Uma pá de traficante já estavam comentando. Vamos puxar a capivara do elemento. Malandro de verdade, sangue bom, não tem medo. Se embaçar, o bicho vai pegar. Quem tá na chuva, sangue bom é para se molhar. Um furto na vizinhança, roubaram uma casa. Um morador antigo, respeitado, pai de família. Logo em seguida descobriram o autor da mancada. Filho da puta desandado na farinha, sujando a área por causa de um quase nada. Entrou no crime, mas colou na polia errada. Logo depois o fulano se tornou dependente da farinha, do pack, do crack na mente. Não era mais a cafungada e sim a pipada que fazia aquele mano se acabar. A sua dívida aumentava na bocada. Madrugada, toda madrugada ele tava lá. Dentro de casa, na moral, orgulho da família. Na rua, o principal alvo da polícia. Sempre estava se metendo em treta errada. Infelizmente aquele vacilão só dava mancada. Já devia demais, não tinha como pagar. Não dava um trampo, então o jeito era roubar. Fazer uma fita boa, render muito dinheiro. Pagar a tudo a todos, pois devia ao mundo inteiro. Sair do crime de vez para ficar no sossego. Vacilou, desandou, vai pro inferno mais cedo. Subiu, desceu, desandou na parada. Deixou brecha com os ladrão, deixou falha. A ladrãozada não perdoa um abraço. Meteram bala no fulano, foi pro saco. Subiu, desceu, desandou na parada. Deixou brecha com os ladrão, deixou falha. A ladrãozada não perdoa um abraço. Meteram bala no fulano, foi pro saco. De uma fita ocorrida vieram os comentários. Cataram um daqueles manos, era o mano errado. Não aguentou o choque, na sequência fica pendurado. Caguetou a malandragem, todos enquadrados. Acertos com a polícia, saiu sem assinar nada. Na rua se achava o pá, o melhor da área. Pobre coitado, todos sabiam que ele estava perdido. Infelizmente sangue bom, ele deu motivo. Meteram bala no fulano, isso foi pra aprender. Saber compreender, na sequência falecer. Que a malícia das ruas é uma educação, uma escola onde prende a lei do cão. Vacilou então, sem ter explicação. É um defunto a mais dentro de um caixão. Uma mãe chorando por ter perdido seu filho. Não foi tretar com a polícia, ser dos bons bandidos. A malandragem sabendo que ele estava perdido. No boletim de ocorrência, simples homicídio.